qualquer lugar. O tempo também é inverno. Quando brincávamos no cimento, na ponte Dona Maria, sobre o arco ninguém sabia, às escondidas, braços ao peito, pernas partidas, primeiros fumícios e experiências com bebidas. Na idade foi introduzido um novo tipo de amigas, miúdas convencidas que só procuravam intrigas, o tipo das que juravam, mas por trás faziam figas. Do tempo que sonhávamos com concertos ao vivo, mas nos bares não havia hip hop e para tocar era fodido. Só mais tarde seria algo cómics e a mítica quinta-feira, a receita toda aceita em direção a sendo feita. Aceita a história, produções assim refrescam a memória da época de ouro, da cultura, momentos de glória, batidas clássicas carregadas de liricismo que nos faziam levitar sobre o topo do abismo. Bem-vindos de novo à época dourada, b-boys no cimento e improvisos de madrugada, DJ está no corte, a produção está na casa, artistas de rua de cara tapada. Espontâneo e instantâneo foi assim que eu comecei, do topo do crânio acompanhado pelo DJ. Uso no prato, esbrava como um facão de mato, esses traidores à procura de mais um chefe viriato. Faz lembrar as velhas manhãs na feira da Vandoma, à procura de vinis usados, saldo preço de retoma, amplificadores, microfones ou colunas, que novos em lojas, meu puto, custavam fortunas. Tínhamos material do mais podre que pudesse imaginar, mas uma vontade infinita quando o verbo era criar. Desde cedo detectamos falsos profetas no radar, pessoal que só anda aqui a encunar e passear. Gais torpam a verdade, torcem a realidade, deliberadamente por inveja ou vaidade. Faz amor e união, pois puridade é uma lema, pois a violência que tu espalhas é a raiz do problema. Bem-vindos de novo à época dourada, b-boys no cimento e grupos de madrugada, DJ está no corte, a produção está na casa, artistas de rua de cara tapada. Bem-vindos de novo à época dourada, b-boys no cimento e grupos de madrugada, DJ está no corte, a produção está na casa, artistas de rua de cara tapada. Para todos os meus manos, viveram uma época dourada. Podes crer, para quem, para quem, para quem? Se todos assinados falam muito, mas não fazem nada. Não fazem nada, isto é rap a sério. Podes crer, diretamente Zona Norte, Nova Gaia Invicta. Abraço forte. Mantenham-se ligados com trabalho. Mundo Segundo, volume 1. Diretamente para a rua. Gira som.